313, decola 57, controle 1935. Controle 1935, grato, boa noite. Boa, o gol no 074, conta a cópia? 074. Autorizado para Guarulhos, nível 360, ok? Negativo mais alto, 360 autorizado, aterrissagem 50, decola da 10, curva direita na saída da El, Leda e depois o Abdev, aciona 5557 e o controle 199 decimal 35. Autorizado 360, negativo 400, da El, Leda, Abdev, Aperuís 50. 5557, 1935, pegou no 074. Sim, ativo. Depois de voo, quando tiver contato com o centro, aí se tiver necessidade de subir, coordena com ele na hora, que às vezes agora não dá, mas no momento que tiver lá pra subir, possa ver que seja possível, ok? Grato, senhor, voo no 074. Xané 6224, solo 58, livre à direita, e táxi via Alfa e Juliette, portão 1, na minha escuta. Sim, se for na primeira direita, portão 1. Consegue até Juliette para o portão 1. Estimativo, Alfa, Juliette, portão 1, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 1, sim. Roger, Moscow 019. Estacionamento 4209 azul na 8. Tá autorizado, chama para táxi. Livre, chama táxi 4209 azul. Para descida ao trip 5515. Meia dúzia. Que o 074 no meia dúzia, aguarde. Aguarde. 3 no 3, chame Recife agora, frequência 1251, alterne 1 no 3325, boa noite. Chame Recife agora, 251, alterna 3325, graças, boa noite, 63 no 3 da hoje. O trip 5525, desse mantém ao nível 080. Curva à direita, voando na proa 230. O trip 5525, limite ao localizador. Descendo para 080, à direita 230. Confirmando, é à esquerda ou à direita? Corrigindo, é à esquerda, na proa 230, trip 5525. Tem um tráfego à sua direita, da Air Portugal, que está passando a sua, está passando no momento nível 110 em descida. Ciente. Atinge 1 no 1500, Romeu Charlie Alexei, agora 6 milhas de alta torque. Já avisou com campo, Romeu Charlie Alexei? Afirmativo. Também a torre 1 no 1800, Romeu Charlie Alexei. 106, grato, bom trabalho, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Papatango, Romeu Charlie X-Ray. Romeu Charlie X-Ray, possível. 5 milhas da rotatória, mantendo 1 no 1.500 metros. Eu vou pousar a pistola 7? Afirmativo, 1 no 7. Ok, prossegui então para a rotatória, mantendo 1.500 pés, aguardando para prosseguir final do 1 no 7. Rotatória com 1.500, Charlie X-Ray. 80 iniciando nesse momento. Qual é a sua indicada no momento? Vai atingir 240 para descida agora, no momento cruzando 220. Ok. É, mantenha 210 nós, o trip 5555. 210 nós, trip 5555. Rotatório, Romeu, Charlie X-Ray. A gente mantém ainda a porra da rotatória, o Charlie X-Ray vai manter 1.500 pés, aguardando para final do ano 7. Aqui estou com o pouso na 1.0, que vai prosseguir com o número 1, aguarde na rotatória. Caso necessário, 360 pela direita. 360 pela direita, Charlie X-Ray. Localizador, Santos, 1978. Feliz 178, complete LS, chame a torre, 1862. 18h30, boa noite. Boa noite. Trip 5525 está visual com o tráfego no TICAS. O tráfego está à direita, 5 milhas, passando 7.600 pés em descida para 4.000. Ciente, visual também. Portugal 019, descend to 2000 feet, altimeter 1014, Portugal 019. 2000 feet, United 1014, Portugal 019. O trip 5515 agora para sequenciamento, vou na proa 260, direita proa 260 para sequenciamento, trip 5515. Direita 260, trip 5525. senhor, o trip 5515 pode reduzir até para 170 nós, se ajudar alguma coisa. Ok, então reduz para 170, o 5515 aguarde retornar a sua navegação na proa de pelo e completar a chegada bom. Ciente, reduzindo para 170, aguardando as próximas. Ok, desse mantém o nível 070, trip 5515. 070. Está autorizado o final da 17, Romeu Charlie X6. Dois, boa noite, eu tá 3178, final baixado, travado a distância. Ciente, livre pouso 3178, 120 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, tá 3178. Voo 1074, está pronto para o táxi, a nossa é o 647 Galeão 414 de autonomia. Autorizado o táxi, até o ponto de espera, chega pronto a decolagem. Prepara pronto a decolagem, 1074. 050, 1014 ajuste, trip 5515. Está presente, está autorizado reassumir a navegação na proa de Pelo. Está a 10 milhas norte-nordeste dessa posição. Desse mantém o 050, já vai seguir o Air Portugal. Está agora na sua posição 11 horas e 4 milhas à frente. Ciente, descendo para o 050, pro de pelo visual com o tráfego da Air Portugal. Trip 5515. Final 197, baixou e travou, Romeu Charlie X6. Livre pouso 17 X6, vento 120 graus, 10 mais. Gente, livre pouso, Charlie X6. O azul autorizado, ele é manter o 10, azul 409. Mantém o 10, 4209. Trip 5515, desça para 3 mil pés, 1014 o ajuste, reporte localizado e estabilizado. 3 mil pés, reporte estabilizado, trip 5515. 3178, solo aos 10, direita, táxi Alfa e Juliette, para área remota, na minha escuta, 3178. Afirmativo, Alfa e Juliette, para área remota, tá 3178. Limit localizer, Portugal 09, QNH 1014. Torre Salvador, Rio 9649 para pushback acionamento. Geopat 3 está autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, Rio 9649. Zona 076, pronto, pode parar a zona 074, perdão. Fiquei ciente, está autorizado, né, Matheus? 074. Me mantenho no 074. Charlie XR, seu solo aos 12, com o pátio. Ele está autorizado, táxi de retorno até a bata, reposte de grana. Maxwell, 019, intercepting local weather. Portugal 019, intercepting localizer. Portugal 019, complete LSTXway approach. Contact the tower frequency 1186. 1186, boa noite, Portugal 019. Boa noite. Controle, boa noite, Azul 4209. Zero 019, continue approach, stand by for landing clearance. Continuing approach, Portugal 019. Ingressando na Juliette, tá 3178. Autorizado, esquerda Juliette para área remota. Esquerda para área remota. 5 no 5. .074, livre decolagem, 120 graus, 8 nós. Livre decolagem, 074. Boa noite, Arizim. Paulo, poderia confirmar a posição do 3178? Confirme. A posição na remota do 3178? Pela minha indicação aqui é 1-3. Motivando. 074, decola aos 15, controle 1935. 1935, 074. Portugal 019, clear to land, wind is 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Salvador Gona, 074, muito bom dia. Trip 5555, complete final LS, chame a torre, 1-8612. 118612, trip 5555. Gona 074, muito bom dia, contato radar, suba, corrijo, boa noite. Contato radar, suba, mantém nível 360, mantém a Ceradel. X360, mantém a Ceradel, Gol 1074. Torre, muito boa noite, trip 55 no 5, estabilizou no lock. 55 no 5, senhor, chegou a autorização de pouso. Guardando, 55 no 5. O TAN 3305 na escuta, para cópia? Prossiga, 3305. Está autorizado, 330 Recife, 330 na 358, decola curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois Aracaju, aciona 5560 e o controle 119-35. 330 Recife, 330 no programa 58, decolando curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5560, 1935, TAN 3305. Correto, chama para acionamento. Chamarada 305. Torre Rio 9649, para o táxi, está com 3 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 24 minutos. Gente, está livre o táxi, em frente, depois à direita para o ponto de espera da 10, chamando pronto para decolagem. Em frente, após a direita, chamando no ponto de espera da 10, Rio 9649. Portugal 019, on the ground at 17, leave to the right and taxi Alpha, and report before Juliet, okay? Alpha, report before Juliet in my frequency. Alpha, call you back before Juliet, Portugal 019. 3555 no 5, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, 3555 no 5. Meia 224, Xané pra cópia. Prossiga, mais 224. Que autorizado 190 para Aracaju e voo direto. Decola da 190 com curva à esquerda na saída Puca, Jamo e depois direto Aracaju. Aciona 5566 e o controle 119 decimal 35. Cid, o Xané 6224 autorizado nível 190 para Aracaju. Decola a pista com curva à esquerda, executa Puca Jamo, após Jamo voa direto Aracaju, 556, meio transponder, 1935 é o controle. Correto, chama para acionar. Chamará. O 209, chama Recife, frequência 1251, alterne 3325, boa noite. Recife 1-3325, boa, 4209. Portugal 019, you are clear to enter to your left to gate 11. Clear to enter Juliet to gate 11, Portugal 019. Rio 9649, ponto de esquerda 10. Autorizado, né? Mantém o Rio. A linha e mantém Rio 9649. Salvador, tá, 3305, pushback acionamento 07. Rio 7, aguarde. Aguarda. Cinco, solo aos 20, táxi à direita, Alfa, Kilo, pro Pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, só escuta, 3555 no 5. No 074, chame Recife, frequência 251, na UTR 3325, boa noite. 251, 3325, bagulho 1, no 074. Rio livre decolar, 120 graus, 8 mais. Livre decolar, por favor, Rio 9, mesmo. Rio 3305, a aeronave da Portugal está passando agora aí, está autorizado o pushback, chame táxi. Livre pushback, chame táxi, 3305. 649, decola os 23, controle 1935. 1935, chamará. Controle ao Rio 9649. Salvador, Rio 9649. Decolou na Dael. B49, contato radar na decolagem, subir, manter o nível 340, saída da EL. Acessão para o 340 na subida da EL, Rio 9649. Taxi Tupan 3305, 71 9PB, 3 horas e 40, tá alternando Natal. Qual PB? 71, 71. Que tá livre o táxi via pátio, a Índia, até o ponto de espera, chama pronto pra decolar. Livre táxi via pátio, Índia, chama na ponta pra decolar, 3305. Rio Oceano é 62224, no número 1 para o pushback acionamento.